parece se evaporar. Quando a luz brilhante não tem o dom de iluminar. Quando o fogo da alma aparenta a dissipação, contribuindo para o arrefecimento global do coração. Yeah.